Boa noite. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para dar início a mais uma reunião do Bipolares Anônimos. E sem perca de tempo, já vamos pro primeiro depoimento. Alguém, por favor. Eu. Você? Isso. Tudo bem, fica à vontade. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Florisval. Oi, Florisval. E eu. Desculpa. Tenho conseguido ser eu mesmo por há 6 meses. Muito obrigado, gente. Parabéns, Florisval, e muito obrigado por compartilhar isso conosco. E próximo, por favor. Oi, meu nome é Augusto. Oi. E eu consigo ser eu mesmo há 6 dias. 6, né, Valci? 6, né? E é isso aí. Muito obrigado. Tchau. Parabéns aí, Augusto. Estamos progredindo. Muito obrigado pelo seu depoimento. E próximo, por favor. Boa noite. Meu nome é David e... Oi, David. Bom, devo falar pra vocês que durante muito tempo da minha vida eu não gostava ou não conseguia simplesmente ser eu mesmo. E... bom, hoje... completam-se 6 meses e 7 dias que eu tenho conseguido. Porra, mataram o David, eu me se vingo, eu devolvo. Mas como não sei dividir, venho pesando o voo. Eu sou a Bidias com Blue, tô chama de Blue. Tem swing igual Cotepan, King Kong Fu. Vem, meus lanches são punchlines, vomito nos pad black. Segura a avalanche, vai me fazer parecer o Mad Max. Negão, Nejão, os que ainda negam um tom de Mondex. Vou pôr meu zap numa embalagem escrito John Tex. Assim eles fodem com segurança. Tapa, arranca, seu blood, é hora do rush black. Diante do blood, sem flex, né, flow vazio. Tem ginga que é flow Brasil. Um enjoo de uns raps, fiz a minha zima, mas estou macio. Meu rap é livre igual sabota, meu som tá na pista. Então deixa eles pensar que eu quero ser busto tuista. Mano, sou brilheiro igual pra uma disc. Doente, sopa pra mim é cardenal de molho no whisky. Põe a Isabela de empregada, vão querer outra porta. Eu sou play de Eduardo, vai amanhecer morto. Mano, eu sou Hannibal Lecter, preto, tem que ter swing. Entre ouro um yaye, é bumbaye, é babatunde. Cadê o Golias? Eu sou o Davi Kunde. Não Brasil, então não grita. Corre, viado. Pergunta se quer falar mais. Morre, diabo, que às vezes sou capeta, não me assusta. Ele encosta e pergunta: onde inferno? E eu falo, é na poça, se eu posso. Então cala a boca e me empresta um river. Que eu me mato, eu vou lá e soco o maçarico ligado no cu do Hitler. Boca de zíper, de acordo com o que vocês falam da própria cor. Vocês são maduros igual o Skitter. Eu chapo com rimas porque eu acho o óbvio fraco. Cê se acha foda, então chupa seu próprio saco. Vem um remédio pro zóio de lula. Louco de lírio, ele pingou sem ver a bula. E era só da cáustica, não colírio. Sou gueto igual cabra da peste. Eu não sou preta que só insiste em dormir na West. Made Brasil, e eu vou daqui até Tóquio. Cê escreve rap com A e eu sou gringo, ah é? Fuck you, história do gueto. Nós contra esses bosta na pena. Filma essa porra, põe na tela e foda-se da Atena. Que eu sou insano pros manos, eu vim. Mano, com os planos eu vim. Custando que os enganos causou no nosso povo. Nosso jogo vira agora o exemplo. Vai, sai da frente, já pedimos licença faz tempo.